amanheceu tão triste, como quem descobre a hora de partir. Uma decisão tão precipitada que eu não pude impedir. Hoje cedo o mundo parecia um caos, um raio caindo na escuridão. Quando vi seus pés seguirem outra estrada, noutra direção, eu disse não. Não vou te esquecer, é inútil pedir. Não mando no meu coração. Enquanto eu viver e o mundo existir, não vou te esquecer. Hoje cedo, enquanto ela arrumava a mala, num canto da sala eu vi a solidão. E através do espelho seu rosto negava a sua emoção. Hoje ela me disse o que nunca disse, e eu fiquei tão triste quando descobri que naqueles olhos havia um recado tão duro de ouvir. E eu disse assim: